quando Deus tudo criou, assim determinou, haja luz. Eu vi o preço da minha vida pago na cruz. Pra quem antes me quis assim, o maloqueiro, o dia inteiro. Papel da sorte, a esquina faz dinheiro, mas que nunca adiantou, só atrasou. Hoje sei que a vida bandida nunca virou. Não dá camisa pra ninguém vestir. Periferia, sou daqui, sei qual que é, sobrevivi. Mó conflito, irmão, a guerra é interna. Tiro velório, igreja, salvação, vida eterna. O bem, o mal, o certo e o errado. O caminho estreito, o largo. Deus e o diabo, a bíblia é o quadrado. Uma Glock engatilhada. Silêncio, a palavra que conforta. E repara uma Mercedes ou um Fusca 73. 3, 2, 1, ou se quer, 1, 2, 3. Entender de onde pra onde, nem tempo. A palavra é o sustento, não ando conforme o tempo. Que já não existe pra uma par de irmão. Que se perderam na ilusão, dinheiro, mulher, carro do bom. Cheguei aos 23, tranquilo, na humilde. Tô firme sem atrasar ninguém, amém. Longe do crime, assim. Hoje sei o que representa a vida pra mim. A vida pra mim é tipo quando eu vejo minha filha sorrir. Vem, me abraça, dá um beijo, pede um real. O amor vence o mal, felicidade que não foi comprada por nenhum dinheiro. Sem mansão no Murumbi, nem vem pode com dinheiro. Pra tirar isso de mim, aí. Lutei, conquistei, sou vencedor enfim. Aí, sou vencedor enfim, aí. 2002, um toque de paz no ar, se liga aí. Na batida que traz, a fama e o dinheiro. Eu ligo os parceiros, Deus primeiro. Na batida que traz, a fama e o dinheiro. Eu ligo os parceiros, Deus primeiro. Na batida que traz, a fama e o dinheiro. Eu ligo os parceiros, Deus primeiro. Na batida que traz, a fama e o dinheiro. Eu ligo os parceiros, Deus primeiro. Cavaleiro alado, a palavra é espada de dois gumes. Eu vim pra somar e não pra fazer volume. Estrela aqui, só Jesus Cristo, fora só, ele, mais só. Ninguém. Sou apenas um soldado que quer alcançar Jerusalém. E o seu nome cresce e o meu diminua. Por misericórdia, o pregador veio às ruas. E a serpente tremeu quando viu a glória do seu dia. Clareou o dia, esperança pra periferia. Que invade e resgata sem tempo ruim pra trocar. Tô pra confirmar, um toque de paz no ar. Infinito mais belo na imensidão do céu azul. Resgatando os ladrão de leste, oeste, norte, assim sou mais um louco. Tipo que prega em praça pública, que é o alcance do Redentor. Chegue a súplica, Deus me livre. E meter mala de artista, cadê a humildade nos crentes? Se liga, Deus sempre primeiro, vê só. Tu viestes do pó, voltarás ao pó, ó. Sei que a verdade é mó B.O. Mas viestes do pó, voltarás ao pó. Na batida que traz, a fama e o dinheiro. Eu ligo os parceiros, Deus primeiro. Na batida que traz, a fama e o dinheiro. Eu ligo os parceiros, Deus primeiro. Na batida que traz, a fama e o dinheiro. Eu ligo os parceiros, Deus primeiro. Na batida que traz, a fama e o dinheiro. Eu ligo os parceiros, Deus primeiro.